12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Herodes tinha mandado prender e acorrentar João. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo dos judeus, porque eles achavam que João era profeta. Na festa do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou no meio de todos. E ele gostou tanto que prometeu à moça dar-lhe tudo o que ela lhe pedisse. Segundo o conselho da mãe, ela pediu a cabeça de João Batista. Herodes ficou triste, mas como havia jurado diante dos convidados, teve que atender o pedido da moça. Mandou cortar na prisão a cabeça de João Batista. Trouxeram a cabeça num prato, deram à moça, e ela levou a mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o enterraram. Depois foram dar a notícia a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. João Batista é o exemplo dos profetas. Por que exemplo? Porque ele estava na corte, tinha o respeito de Herodes, mas não foi conivente com Herodes. Colocou em risco a sua vida para ser fiel a Deus. Vamos hoje rezar por todo sacerdote, por todos nós sacerdotes, rezem por nós, e eu me incluo, para que a exemplo de João Batista, sejamos fiéis. Repita comigo esta oração. Jesus, bom pastor, mandai o teu Espírito Santo sobre todos os sacerdotes. Fazei-os santos, Senhor, como vós sois santo. Fazei-os profetas no mundo de hoje. Senhor, que o teu Espírito supra em cada sacerdote suas fraquezas. Nossa Senhora, cuida de cada sacerdote. Ampare cada sacerdote. Proteja todo sacerdote. Nossa Senhora, junto a teu Filho, fazei com que a Igreja tenha santos e fervorosos padres. Santos e fervorosos padres. Filhos queridos, nós vamos continuar a rezar pelos sacerdotes, mas antes, escute esse testemunho que foi deixado na plataforma. Meu nome é Lúcia, ouço o programa pela Rádio Tabira AM 770. Há umas 2 semanas atrás, meu genro foi dispensado da empresa que trabalhava, porque a mesma perdeu o contrato. E ele é motorista. A empresa pediu todos os exames para dar saída na carteira. E nos exames foi constatado plaquetas muito altas. Não puderam dar a saída na carteira porque teria que repetir todos os exames. E com isso ele teria que ficar afastado e perder as oportunidades de novo emprego, pois ainda é jovem e tem um filho pequeno. Fiquei angustiada porque não sabia o que era exatamente isso. Uns falavam que era grave. Então no dia 13 de julho, estava ouvindo seu programa, quando o Senhor disse, agora é a hora da cura. Tomei posse dessa graça e escrevi no cantinho da minha Bíblia, hora da cura de Carlos, 10:45. Meu genro foi fazer os exames de novo. Não entenderam porque estava tudo normal. Repetiram os exames. Meu genro estava curado. Foi dar saída na carteira, pois já tem um outro serviço encaminhado. Obrigado, Jesus, pela graça recebida. Obrigado, Padre Reginaldo Mazotti. Amém. Um abraço a você, querida de Itabira. E uma das músicas que mais me encanta da vida sacerdotal é esta que eu vou deixar tocar agora. Fui escolhido para servir-te e para amar-te, meu irmão. Meu coração se dividiu entre o meu ser e o teu ser em comunhão. A vida colocou-me frente a frente com um reino que eu sonhava e era minha vocação. Pelo teu padre, pelo padre da sua paróquia, Senhor, para servir. Faça uma prece por ele e por todos os sacerdotes. Aqui, Senhor, no teu altar, celebrar a vida e a vida em comunhão, a minha vida eu quero te entregar. Santos e fervorosos sacerdotes, para ser como Jesus. Senhor Deus, abençoai-nos. Derramai sobre nós, padres, os dons que nos faltam, a santidade que nos é necessária e a fidelidade, mesmo na cruz. Se for preciso dar a vida, é minha vocação. Eis-me aqui, Senhor, para te servir. Abençoai a água, a roupa e todos os objetos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, aqui na Hora da Misericórdia.